acorda e me chama, faz me levantar da cama. Com um sorriso a responder, diz que é mim e que me ama, e por que será que ama? Se hesito em me mover. Indago suas certezas, certo de suas tristezas e de todo o seu amor. Digo a ela todo em tempo, como a brisa vem com o vento e espanta o calor. E se entrega mesmo assim, porque gosta de mim. Se entrega mesmo assim, porque gosta de mim. Acorda e me chama, faz me levantar da cama. Com um sorriso a responder, diz que é mim e que me ama, e por que será que ama? Se hesito a me envolver. E se entrega mesmo assim, porque gosta de mim. Se entrega mesmo assim, porque gosta de mim. Mas mesmo assim, porque gosta de mim. Mas mesmo assim, porque gosta de mim. É apenas uma noite, apenas mais uma noite. É apenas uma noite, apenas mais uma noite.